Capítulo 27. Não conte vantagem a respeito do futuro, pois você não sabe o que o amanhã trará. Deixe que o outro o elogie, e não sua própria boca. Alguém desconhecido, e não seus próprios lábios. A pedra é pesada, e a areia também. Mas pesa ainda mais o ressentimento causado pelo insensato. A ira é cruel, e a fúria, como a inundação. Mas a inveja é ainda mais perigosa. A repreensão franca é melhor que o amor escondido. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Quem está satisfeito recusa o mel, mas para o faminto até o alimento amargo é doce. Quem anda distante de casa é como pássaro longe do ninho. O conselho sincero de um amigo é agradável como perfume e incenso. Jamais abandone um amigo, nem o seu nem o de seu pai. Quando vier a calamidade, não peça ajuda a seu irmão. É melhor recorrer a um vizinho próximo que a um irmão distante. Meu filho, seja sábio e alegre meu coração. Então poderei responder aos que me criticam. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Quem aceita ser fiador de um desconhecido perderá a roupa do corpo. Ela ficará como pagamento de quem garante a dívida do estranho. A saudação ruidosa, logo cedo, será recebida como maldição. A esposa briguenta é irritante como a goteira num dia de chuva. Tentar contê-la é como deter o vento, ou agarrar o óleo com a mão. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Quem cuida da figueira comerá de seus frutos. Quem protege os interesses de seu senhor será recompensado. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem a pessoa é. Como a morte e a destruição nunca se satisfazem, assim os desejos do homem nunca são saciados. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas a pessoa é provada pelos elogios que recebe. Ainda que se moa o insensato como cereal no pilão, é impossível separá-lo de sua insensatez. Tome conhecimento do estado de suas ovelhas e dedique-se a cuidar de seus rebanhos, pois a riqueza não dura para sempre, e pode ser que a coroa não passe para a geração seguinte. Depois de recolhido o feno, geminada a nova plantação e reunido o capim dos montes, os carneiros darão lã para suas roupas, e os bodes poderão ser vendidos pelo preço de um campo. Você terá leite de cabra suficiente para si, para sua família e para suas servas.